nos ares, nas tribos, regueiras, em todos os lugares. Na, na, na, na, na, na, na, na, hey! Na, na, na, na, na, na, na, na, hey! Regue na estrada. Tarde de chuva breve, bruma sobre os montes. Caminho na curva, cheiro verde, vista extasiante. Noite de lua, céu cintilante, a lua semi-lua acentua a sensação de estar distante. Eu não consigo parar de pensar na hora de te ver, na hora de chegar. Eu gosto do jeito que você mexe, você faz quando você dança e se balança. O seu jeitinho é demais, não importa o que dizem, o que podem pensar. Quero estar com você em todo lugar. Em Bahia, Criciúma, Vitória ou Guarapari. Pode ser no Japão ou então no Havaí, Caribe, Califórnia, Canadá ou Cariri. Além do horizonte, pra lá de logo ali. Começar de novo. Já é a luz que me conduz, a música meu consolo. Coração em fuga, seguindo em nova viagem. O reggae envolve e muda com velocidade a paisagem. Eu não consigo parar de pensar na hora de te ver, na hora de chegar. Eu gosto do jeito que você mexe, você faz quando você dança e se balança. O seu jeitinho é demais, não importa o que dizem, o que podem pensar. Quero estar com você em todo lugar. Em Brasília, Buenos Aires, Bali, São São Luís, em Caena, Macapá, em Londres ou Paris. Descendo a serra, seguindo o litoral, no sertão ou no cerrado.